Ora, bem-vindos então a mais uma edição do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, e espero que, enfim, que chegamos a chegar em boas condições à sua casa, ou ao seu automóvel, enfim, onde nos possa estar a sinalizar, e hoje, felizmente, via internet, pode fazê-lo em todo o mundo, desde que haja um ponto de internet, normalmente, onde possa ter ao nosso site www.radiobonova.com. Paralelamente, pode ainda ter acesso aos podcasts das entrevistas que já aqui fizemos, e são bastantes, creio, dizem-me que já são há cerca de 200, de que fizemos já algumas mais, uma vez que estamos aqui a fazer este programa, há cerca de 5 anos, e ininterruptamente temos aqui uma banda para destaque. E a banda desta semana foi aqui falada, se bem se recordam, na conversa que tivemos com a Sónia Tavares, os The Gift, na altura falámos sobre o álbum Explode. Ela falava de uma banda de Alcobaça, que seria aquela banda que ela gostaria muito de poder levar para um concerto. E falámos na altura, entre outras, falámos também de Godspeed Society, mas falámos dos Meu e Teu. E estava para sair o álbum, estivemos atentos, e o álbum aí está, já pronto para venda, portanto é só procurar aquela cidade dos Meu e Teu. E isso leva-nos aqui a ter o ensejo de conversar com um dos mentores da banda, de que partilha, aliás, muito parte da música e também grande parte das letras, e falamos de Diogo Freire, que, antes de mais, saudamos e damos as boas-vindas aqui à Boa Nova. Olá, Pedro. Muito obrigado por nos receberes aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Nós temos agradecido a disponibilidade para falar connosco. Claro que há acesso de telefone. Estamos hoje, por acaso, estamos a falar para Lisboa. Embora as raízes da banda é Alcobaça. É aí que se juntam para, de algum modo, definirem a vossa cidade. É sem dúvida. Tudo começou em Alcobaça. Os ensaios dão-se em Alcobaça, temos a sala de ensaios em Alcobaça, a produção, a pré-produção do disco deu-se em Alcobaça, por isso as nossas raízes estão todas em Alcobaça, sem dúvida. O seu nome, ou posso estar enganado, já me vinha do Hot Limousine. Exato, exato. Ah, então, não estou equivocado. Não estou equivocado, não. Nós tivemos esse primeiro projeto, nunca chegámos a concretizar o sonho da edição, uhum. Nunca tivemos nenhum CD editado, mas tivemos esse projeto em inglês, cantávamos em inglês, um estilo um bocadinho diferente, mas foi a nossa introdução, a nossa entrada no mundo da música. Vamos então, antes de mais, avançar com o nome das pessoas que compõem os Meu e Teu. Certo. Sou eu, Diogo Freire, na voz, guitarra e teclas. Uhum. Temos também o Bruno Cunha no baixo, e também faz vozes secundárias. Paulo Bispo na guitarra solo, também voz secundária. O Luís Ramos na guitarra de ritmo e o André Santos na bateria. Seres com a corrente e ao sabor do vento, um aperto no coração, escalava. Tão certo como o tempo, apenas a dor no peito e segues direito. Ouves aquela voz dentro de ti, valor. Somente aquela dor no peito, suportar. procures mais a tua volta, ela está em ti e não a solta. Deixa fluir, aceita o que te vi. Pouco falava na produção dos temas, grande parte ali é a música, enfim, é uma despesa sua, né? No que respeita às letras, há aqui de pessoas que se juntam a voz. Nas letras, Carolina Pereira. Em relação ao instrumental, sim, foi neste CD, fui eu que dei o empurrão para iniciar este projeto. Ou seja, fiz a pré-produção em casa, num mini estúdio que eu lá tenho, improvisado. Fiz a pré-produção, comecei a compor umas malhas, como nós dizemos, e a juntar as letras em português, comecei a escrever em português e a experimentar um bocadinho, a experimentar o português, que ainda não o tínhamos feito, e gostei do resultado. Depois apresentei aos meus camaradas de lá, está da outra banda, da Hot Limousine, e eles concordaram e aceitaram em acompanhar neste projeto. Em relação às letras, tenho a Carolina Pereira a escrever também, escreve lindíssimamente bem, penso eu, e aproveitamos também letras dela. Falamos aqui, por exemplo, do Fundo do Mar, um dos temas que gosto bastante deste ano. Exatamente, Fundo do Mar, Transformação, temos Espelhos Opacos, e é mais um Erro Estratégico, exatamente, o single do nosso primeiro single. Deixa-te estar em desatino, é sítio que queres. Eu falava há pouco de que houve necessidade da nossa parte, e tanto meia a culpa, de quando o Sérgio Tavares falou aqui em voz, era-me desconhecido, em razão pela qual fui procurar o meu e teu. E foi fácil, por via da Sra. Mãe, que fez tudo despoletar, muito rápido. Rapidamente chegámos ao tema que precisávamos na altura para divulgar, e os contactos foram fáceis de serem conseguidos para que tivéssemos aqui esta conversa. Exato. E daí percebemos que aqui há uma... Se calhar, antes da banda, há a amizade que vos liga. Isso torna tudo mais fácil, mas também há os amuos. Como é que se consegue gerir tudo isto? Não, torna-se, claro, muito, muito mais fácil. E eu, o Luís, o Bruno e o André conhecemos já há bastante tempo, desde a infância mesmo, e demos-nos sempre muito bem. O Paulo Bispo entrou depois, é de Abrantes, mas também há uma grande amizade com ele e a banda é uma segunda família para nós todos. E conversamos nos ensaios, conversamos sobre o que está bem e o que está mal, o que é que se pode melhorar e damos-nos todos muito, muito bem mesmo. Em relação aos próprios concertos que damos, servem para isso mesmo também, para nos divertirmos em palco, mas também para amadurecermos como banda e para fortalecer essa relação. Em relação aos amus, como Pedro estava a dizer, não acontece, até agora resolvemos sempre bem os problemas, que às vezes temos alguns problemas, até nos ensaios, sei lá, mas resolve sempre tudo da melhor forma possível e acima de tudo somos todos grandes amigos. É que normalmente quando mete família e tudo, sempre se consegue separar as coisas, não é? Exato, em relação ao trabalho fora de palco, lá está, por trás do pano, tenho a Diana Freire, a minha irmã, a trabalhar connosco. Falando também já da produção, trabalhamos com o Marco Jung, que faz um trabalho espetacular e nos trata dessa produção, dar-nos novos sons, novas sonoridades, a sonoridade que está neste álbum, primeiro álbum. E este trabalho é natural, faz todo de uma forma toda natural e da melhor forma possível. Aliás, o Marco Jung tem aqui a despesa ainda do que respeita à masterização e à mistura do próprio álbum. Sim, produção, mistura e masterização. Sem dúvida, sim. Diz-se, à boca fechada, que a banda só existe quando tem um disco. Acha que foi isso que faltou ao Zote Limousine? A banda só existe quando tem um disco. Não propriamente, é assim. Eu acho que um objetivo, um grande objetivo de uma banda é sempre ter uma edição, um disco, mas a banda pode existir, até porque tem-se feito muito e as bandas novas têm investido muito nas edições de autor, e para se investir numa edição de autor é preciso haver dinheiro, lá está. Uhum. É muita despesa que se calhar as pessoas não têm bem a noção das despesas que estas bandas que fazem edição de autor têm, mas e por isso mesmo algumas têm que sei lá, andar na estrada a ganhar algum dinheiro, a juntar dinheiro para se conseguir chegar à edição. E connosco o Hot Limousine foi uma experiência, foi a primeira experiência e nunca chegámos, tínhamos 5, 6 temas, os nossos concertos juntava os temas originais com covers, uhum, para termos tempo de concerto, e nunca chegámos, depois apareceu o meu e teu, foi uma experiência, foi uma introdução ao mundo da música, propriamente dito. Meu e teu, quando é que perceberam que havia necessidade de fazer esta transição, ou as coisas aconteceram naturalmente? E provavelmente aconteceram também por via das escritas em português? Foi mesmo naturalmente. Foi mesmo naturalmente, não sei se foi por amadurecimento, não sei. Lá está, tive a necessidade mesmo de experimentar o português com o nosso rock, pronto, com o nosso estilo. E como gostei da experiência, criou-se este projeto em português. A ligação ao Mark Young tem a ver, enfim, aqui para os mais distraídos não poderão associar, mas estou a falar, não sou ligado aos Dias da Raiva e aos da Punk for Deportivo. Foi a noção de que era necessário uma pessoa de fora para concretizar este desejo daquela cidade. Não, propriamente, assim, com Hot Limits, e nós já trabalhávamos com o Marco, uhum. Sempre adorámos o trabalho que ele faz. Ele faz vários trabalhos ali na zona, em todo o país, mas mais ali nas Caldas, naquela zona oeste, uhum. E todos os trabalhos que faz nós adoramos ver o resultado. E então, neste disco de estreia do meu e teu, não fugimos à regra e quisemos mais uma vez trabalhar com ele. Ele também gostou muito do projeto e aceitou fazê-lo juntamente connosco. E o que é o dedo dos meu e teu e o dedo de alguém que faz a produção e a mistura e a masterização final que vos surpreende? Nós basta-nos ouvir vários discos, até estrangeiros, e comparamos sempre com discos ingleses, americanos, uhum. Porque lá existem grandes, grandes produções e aqui a coisa tenta-se fazer com o que se tem mesmo, com o que se tem. E a produção do Marco, ouve-se, não sei explicar, a mistura, as guitarras, a própria bateria, tem um som, nós aqui um à parte, já para explicar também a produção em estúdio, gravamos com a bateria dele mesmo, não uhum. com a nossa. É tudo, pormenores muito importantes que ele leva e leva como a afinação da própria bateria, a afinação das guitarras, tem que estar mesmo no ponto do baixo, a entonação das guitarras, do baixo, e com ele tem que estar tudo no ponto para ficar mesmo um bom trabalho, e é isso que, uhum. mesmo que nós admiramos nele, no trabalho dele. Depois a própria mistura e masterização, que é o trabalho final na produção, masterização que não é nada fácil de fazer, até eu gosto muito de aprender e de estar lá a ver e sei que não é nada fácil, e com ele o trabalho soa muito bem, e não só da Punk Sportif. Da Punk Sportif é um projeto que eu acho espetacular, destas novas bandas que apareceram, e mais uma vez a mistura, a masterização está um projeto muito bom e muito bem concretizado. Por vezes parece aquilo que não és, estalas os dedos e o mundo cai aos teus pés. Quando toda a gente te foca, o mundo gira à tua volta. Quando penso que estou ao pé de ti, olho para trás e vejo apenas aquilo que deixaste em mim. Apenas aquilo que deixaste em mim. Apenas aquilo que deixaste em mim. Apenas aquilo. Apenas aquilo. Eu já tentei, mas não consigo. Não consigo perceber a razão. Eu não me esqueço. Eu não prevaleço. Yeah. como eu e teu têm a vontade de chegar às pessoas, como todas as bandas, não é? Novas, claro, querem claro. Chegar às pessoas. Claro. E apresentaram-se a concurso no New Rock, creio que também no Rock Rendezvous, o Rendezvorten, portanto. Rendezvorten, exatamente, portanto, de algum modo foram-se mostrando. E estão presentes na internet, sobre o vosso MySpace, meu e teu, portanto, de que nós aqui também temos os nossos links para que as pessoas possam ir procurar. Exato. E isso leva-me a procurar aqui uma pergunta que eu habitualmente faço, normalmente às bandas novas. Sim. Qual é a melhor montra de música para uma banda como o meu e o teu para chegarem às pessoas? Assim, para os meu e teu e para qualquer banda, a rádio é uma grande montra, sem dúvida. O pessoal vai no carro, liga a rádio, está distraído e vai-se conhecendo novos sons. A televisão também grande montra, mas aí já quero dizer, dependendo do estilo da banda. Uhum. Não, se calhar naqueles programas da manhã, da tarde, são mais específicos para algum género, estilo de música diferente. Uhum. Para os meu e teu, canais mais alternativos. Tivemos no canal Q, no programa do Nuno Marco. Uhum. Pronto, esse tipo de canais mais alternativos eu penso que é muito bom para esta banda. Em relação à internet, todas as rádios online são excelentes montras, sites como o MySpace, agora o Facebook está a tirar lugar a muito site, porque é um site muito que tem tudo lá dentro, bandpage, tem tudo, há tudo para interagir com os fãs, e o Facebook é mesmo aquele site em que se pode fazer uma grande divulgação. MySpace, o palco principal, Cotonete, pronto, são todos sites de música que onde se pode fazer uma grande divulgação para uma banda que está a começar, sem dúvida. Há pouco falava da televisão e vocês tiveram o cuidado de ter já, aliás, disponível no próprio disco, o vídeo de Erros Estratégicos. Exato. Há pouco falava aqui da bateria, que era do Mark Young, percebe-se, porque provavelmente não ficou muito bem tratada depois deste vídeo. Pois, exatamente. Aí nesse vídeo, Pedro, foi... Não é a bateria dele, não é a bateria dele, foi uma bateria que nós pedimos emprestada a um colega também de música, e ele nos dispensou para gravarmos esse vídeo. Eu estou a brincar. Eu vi isto pela frustração que é, porque há várias vezes que foi referida por outras bandas, que é terem o trabalho que tiveram, um trabalho... enfim, honesto, né? deste vídeo, e depois em canal aberto não há espaço para o passar. Pois, exatamente. É difícil a divulgação, a promoção das bandas. É muito difícil para as bandas que estão a começar agora. Mas nós estamos hiper contentes com o trabalho que tem sido feito. Desde já agradeço também à Inês Pimenta, uhum, e ao António de Los Santos, que da Bola de Sabão, que são eles que estão a tratar da promoção e divulgação. Mas como estava a dizer, é muito difícil. Canais de televisão, MTV é o canal, aquele canal em que todas as bandas gostariam de ter os seus videoclipes a passar, mas é difícil ter, mas nós continuamos a acreditar e continuamos a trabalhar para fazer videoclipes melhores e um trabalho sempre melhor, claro. E agora pode ser que também esta entrada na compilação Novos Talentos FNAC 2011 desperte mais curiosidade nas pessoas que eventualmente não tenham falado ainda de meu e teu. Exatamente, é sempre bom. Foi engraçado que eu contactei, já agora conto a história, contactei o Henrique Amar da Antena 3. E o responsável? Exatamente, e ele já nos tinha visto no Rock Rendezvorten no Porto. E disse-nos que estava muito interessado em colocar a banda nos Novos Talentos FNAC, e nós ficámos todos contentes, claro, porque é mais um disco, uma compilação para divulgar o nosso trabalho. É tão fácil entender o avesso da tua alma, questionar a tua calma, no entanto não quis ver. Tu nem reparaste no tanto que eras para mim com esse medo mudar. Ficaste só por ficar, para ver onde iria dar. Naquele dia em que te vi, encostas no azul, não acredita no promessa. Falámos há pouco da componente de chegar às pessoas e vocês tiveram um concerto de apresentação há um mês, portanto, em 5 de junho, estiveram no Hard Rock. Exato. Onde normalmente vão pessoas precisamente com a ânsia de conhecer coisas novas. Como é que foi a recepção das pessoas à vossa sonoridade? Ainda mais tendo em conta que as pessoas, erros estratégicos, provavelmente já conheceriam, porque já andavam a ouvir, não é? O single. Mas este disco tem muito mais para descobrir, que aliás, quem tiver a ouvir este programa assim percebe ao ouvir os temas. Foi uma reação muito, muito positiva. Tivemos a sala muito composta mesmo, com amigos, com pessoas que não conhecíamos, com estrangeiros que gostaram muito também, gostaram mesmo muito. E a reação foi super positiva, sem dúvida. Mesmo no nosso single, Erros Estratégicos, mas não só. Nas outras músicas também. Lembro-me que na Meu e Teu, o tema que dá nome a este projeto, uhum, as pessoas a cantarem o refrão connosco, foi uma sensação super, super agradável para a banda. Difícil de esquecer, também foi uma música que eu percebi que as pessoas gostaram muito. E foi, no geral correu super bem. O Hard Rock também nos recebeu super, super bem, e foi um concerto que marca a carreira da banda, como sendo o espetáculo de apresentação do nosso disco de estreia. Vi tudo à minha volta. ouvir este disco, e há pouco lancei o Mota a dizer que ouvir o single seria muito reducionista, querer definir o meu e o teu pelo tema erros estratégicos, mas ouvindo todo este álbum, temos tudo um pouco, e tudo um pouco quer dizer que há coisas que me lembram, coisas bem mais antigas, que se recuarmos o espaço me vão lembrar Boston eventualmente, mas há outras que lembram muito mais recentemente Foo Fighters, Pearl Jam, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age. Isto, enfim, é uma amálgama. Claro que nós gostamos sempre de rotular a música, e naturalmente os meu e teu não deixarão de ser também aquilo que deixaram, que ouviram ao longo da sua, da claro, sua existência, não é? Foram, sem dúvida, foram ouvindo, e claro, e vão assimilando e vão decompondo e compondo em função daquilo que é a sua percepção do que é a música. Mas de facto há aqui sonoridades que vão bem mais atrás. São referências que vocês têm? É assim, Pedro, nós por acaso eu se calhar aqui falo mais por mim. Uhum. Eu não ouço, não costumo ouvir música mais antiga, anos 80, 70, 60. Uhum. Não costumo ouvir, ou seja, ouço de vez em quando, mas não costumo ouvir no dia a dia. Músicas dos anos 90 já começo a ouvir mais, sim, sem dúvida. Mas ali o milénio, 2000, a partir de 2000, começam a ser as minhas grandes influências. 98, 99, 2000, aquelas bandas ali que se iniciaram ou deram aquela explosão ali naquele momento, são as bandas minhas grandes influências. Isto vem muito pela via da vossa idade. Eu que julgo saber, ainda são todos estudantes, praticamente, não é? Exato, exato. Eu, Bruno, Luís, temos 20, o André tem 23, Paulo Bispo é que é mais velho e é professor, já é professor de guitarra. E por isso, sim, talvez por isso as nossas influências sejam mais recentes. Uhum. Falaste, sim, de Foo Fighters, de grande influência, Queens of the Stone Age, Muse, sem dúvida alguma, Coldplay, Dream Theater, ouvimos um bocadinho de tudo, e cada um de nós tem as suas influências, como em todos os projetos o músico tem as suas influências, claro. Neste disco juntamos também a música clássica, as cordas. Exato. Se calhar mais pela minha influência, sempre gostei muito de rock sinfónico, de música clássica, muita influência do meu pai, sempre me pôs a ouvir música clássica, e neste projeto, lá está, tentei juntar o rock que sempre nos influenciou com essa música clássica. Não falei, estou-me a esquecer, de Ornatos Violeta, uhum, os projetos de Manel Cruz, todos eles são lindíssimos, uhum, espetaculares, e também grandes referências para todos, mesmo uma referência comum para os elementos da banda. Agora, o Homem do Foz Bandido. O Homem do Foz Bandido, exatamente. Vamos então aqui à fase dos desafios. Curiosamente, foi por aí que eu, primeira vez o IFAR, meu e teu, portanto, vamos aos desafios. Como sei que já tenho a oportunidade de ouvir a entrevista na altura que fizemos a Sália Tavares, já sabe como eles são. Vamos então ao primeiro. O primeiro é este. Imagino que vem aqui tocar ao Oliveira do Hospital. Exato. E que podem trazer convosco duas bandas. Quem é que trariam? E sim, lá está, vou falar de bandas que bandas com quem nós já nos cruzámos. Uhum. Podia estar aqui até amanhã a falar de bandas e que Portugal tem muito talento mesmo, e bandas espetacularmente boas a aparecerem aí. Mas estou-me a lembrar de uma banda que nós gostamos muito, muito mesmo, que são os Fato Feto. Uma banda do Alentejo, também um rock alternativo, cantada em português, também com letras muito, muito bonitas. Uma banda seria Fato Feto, outra banda seria Skills and the Bunny Crew, também uma banda que já nos cruzámos com eles em vários palcos, e uma banda também que cantam em português, um rap hip-hop que juntamente com o rock, com um instrumental em rock, uma boa mistura, também muito boa mistura, e uma banda muito boa, sem dúvida alguma. Duas bandas muito boas. Vamos ao segundo desafio. Ao segundo desafio. Então o segundo desafio é este. Imagine que vem uma banda internacional e que quer intenção, meu e teu, vão fazer a nossa primeira parte. De que banda gostariam vocês de fazer a primeira parte? E claro, aqui é na Verdade Hospital, mal feito fora. Tem aqui, estão aqui no Parque do Mandaneiro, não conhece, mas quando vieram já está o tempo. Ok, eu vou visitar. Imagina um anfiteatro natural, vocês lá ao fundo, e têm a hipótese de ver por aí acima, em Socalcos, um magnífico parque. E portanto, vocês vão abrir a primeira parte de quem? Ai, meu Deus do céu. Era muito boa, tanta banda mesmo. Mas se calhar a grande influência da banda internacional geral que nós gostamos muito é Foo Fighters e o nosso grande Dave Grohl. Sem dúvida seria o auge, sem dúvida. Vou meter uma perninha para vocês. Tá bom, eu agradeço. Vou telefonar à Sony, pessoas que os apresentam. Eu agradeço, Pedro. Então eu depois fico à espera do contacto. Tá bom. Estamos a falar. Vamos ao terceiro desafio. E o desafio é este. Imagino que vai haver um tributo a uma banda nacional, sim, ou um autor, e querem que os meu e teu participem nesse tributo com a versão de um tema. De que banda seria essa? Já agora, que tema que escolheria? Seria um Ornatos Violeta, com o tema Nuvem do Monstro Precisa de Amigos, o segundo álbum. Vi do meu quarto a nuvem, mãe, em negra carga a par do fim. Vibrou no vidro até se ouvir. Eu abro a dor de ser quem sou, de tudo amar. Vai para casa, esquece a rua que eu vi. Hoje o tempo vai mudar. Hoje o tempo vai mudar. Está escrito. É assim, já alguma vez tiveram esse ensejo de fazer uma cover desse tema, não? Não, por acaso não. Neste próximo segundo disco, o qual já estamos com ideias, a trabalhar devagarinho num próximo disco, não nos importávamos nada mesmo de incluir uma versão. E quem sabe seria essa, a nuvem dos Ornatos Violeta. Vamos ver, vamos esperar para ver como é que corre. Estava Ora bem, temos aqui um conjunto de pessoas, dos quais há pouco já vimos, três estão no ensino superior, o que nos leva aqui a um mês de julho complicadíssimo, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E percebemos que o vosso ponto de união é Alcobaça, ou seja, é o fim de semana, portanto é onde conseguem juntar-se. Isso pode fazer com que seja meu e teu efêmero? E isto é uma pergunta feita, parece o profeta da desgraça, não é? Mas pode fazer com que meu e teu vá ficando subalternizado em função das outras obrigações, que são obrigações de estudante e que são complicadas. Claro, claro, claro. É assim, até agora temos conseguido conciliar tudo sem problema. Alguns elementos estão em exames, sim, agora em julho. As universidades, as aulas já acabaram, terminaram. Também temos, durante a semana, conseguimos, por vezes, reunir-nos e tocar. Penso que não vai interferir. É assim, nós temos este álbum, foi o primeiro. Lá está, meu e teu, é uma experiência. Estamos a ver como é que corre, qual é a reação das pessoas, que tem sido muito boa. Estamos super felizes com tudo o que se tem passado. Estamos super motivados para continuar. Agora que o projeto evoluir, penso que vamos ter uma decisão muito difícil em mãos, porque é difícil ter datas marcadas, ter exames marcados, depois queremos ensaiar. Penso que, tendo muitas datas marcadas, seria difícil de conciliar entrevistas, sei lá, não sei, pronto. Mas uma agenda mais complicada, se calhar, seria um bocadinho mais difícil de conciliar. No prazo de um mês, né, terminaram no passado domingo, dia 3 de julho, pelas FNACs, que terminaram em Viseu, uma tour que correu 16 espetáculos, não é? Exatamente. Alguns deles no mesmo dia. Portanto. Exatamente. Por acaso, os exames, correu tudo bem, as datas dos exames com as datas dos concertos e de ensaios, e assim conseguimos conciliar tudo sem problema. Lá está, vamos ver como é que corre. Nós estamos todos no segundo ano da universidade, passamos todos, ou se tudo correr bem, vamos passar todos para o terceiro e alguns último ano da universidade. Como bem perceberam, isto foi porque eles sabem também que os pais vão ouvir a entrevista em casa, portanto, isto convém que de algum modo dar-lhes um sinal de alerta que isto vai correr tudo bem, não é? Exatamente, claro, isto tem que dar sempre essa segurança, e eles dizem-nos sempre, sim, estamos orgulhosos, muito orgulhosos, mas cuidado com os estudos, sempre, claro, claro. Mas tem corrido tudo bem, vamos ver para o próximo ano se o projeto evoluir, e eu espero que evolua, claro, e todos nós esperamos que evolua para melhor, claro. Vamos ver depois as decisões que se tomam. Só o tempo dirá. Já há pouco deixava aqui, e alvitrando essa ideia, de que já havia coisas preparadas para um segundo trabalho. Sim. Foi na sequência do que foi ficando arrumado em relação a aquela cidade, ou é já um projeto pensado de raiz para um segundo trabalho? É sim, Pedro. Há uma música que não incluímos neste álbum, porque não ficámos suficientemente agradados com o trabalho final desse tema. E então decidimos guardar e ficar para o próximo álbum, ou para o terceiro, ou para o quarto, vamos ver. Mas estamos a trabalhar, sim. Estamos a trabalhar todos juntos agora. Agora estamos a experimentar trabalhar todos juntos na composição. E temos estado criativos, por acaso tem corrido tudo bem, e já temos algumas ideias, algumas malhas para um próximo álbum. Agora vamos tentar, e é do nosso agrado, seguir o mesmo estilo, continuar a cantar em português. E em relação à produção, aí sim acho que vai haver uma mudança. Vamos fazer uma pré-produção em casa, gravar os temas em casa, mesmo para ver como é que a coisa fica. Mas depois vamos gravar tudo de raiz mesmo no estúdio, o que não aconteceu com aquela cidade em que aproveitámos algumas guitarras, alguns teclados da pré-produção. Mas desta vez não, estamos decididos mesmo a passar ainda uns dias, umas semanas em estúdio e gravar tudo de raiz no estúdio. Aquela cidade, enfim, isto faz lembrar que passa por Alcobaça, não é? Não passa sem lá voltar. Exato. Isso é aquela cidade, é Alcobaça, ou aquela cidade é uma cidade que de algum modo surgiu do vosso, enfim, da vossa invenção coletiva? Sim, é isso, é exatamente isso. Não está relacionado com Alcobaça, a cidade não é Alcobaça. É sim as raízes de todos nós, cada um tem as suas raízes, tem cidades diferentes do país, e aquela cidade quer demonstrar mesmo isso, e foi retirado o nome do nosso primeiro tema, Meu e Teu, que fala disso mesmo, das raízes de cada um de nós. Agradecer naturalmente a disponibilidade que teve para a nossa conversa. E desejar, claro, boas venturas. Muito obrigado, Pedro. Todos nós percebemos aqui o vosso investimento pessoal que está aqui. E que, como disse, também financeiro, como há pouco falou, uma vez que é uma edição de autor, claro, esperemos que isto vos abra portas, independente de serem portas de editoras ou não, porque nem sempre isso é sinal de que haja sucesso que aí venha. E o sucesso não será medido por aí, será medido, de facto, do empenho que vocês tenham e que, de facto, as pessoas vos conheçam. Acima de tudo, que cheguem a elas, podem gostar ou não gostar, mas que não vos sejam indiferentes e, acima de tudo, que não seja porque tenham morrido na praia, não é? Que tenham chegado às pessoas. Exato, claro. E nós agradecemos imensa a oportunidade, Pedro, na Rádio Boa Nova. Muito obrigado e até uma próxima. Exatamente. Até uma próxima. É assim mesmo que ficamos marcados já, portanto, só falta dizer o dia. Marcado. Mas vamos falar mais precisamente. Para nós irmos visitar Oliveira do Hospital. Seja muito gostoso de se buscar. Um abraço. Obrigado, Pedro. Um abraço. Grande abraço. Obrigado.